Começo juntando os pedaços, juntos acerto e fracasso. Dividindo o mesmo espaço, pareço preso no laço. Sinto no corpo um cansaço, na balança colocado. Equivale, troca, trocado, tento certo, faz errado. Por cima e me aprofundo, viajo vasto pensamento. Campo de visão pequeno, com o tempo se torna imenso. Propaga e predomina, preguina feito incenso. Lido mais forte, engloba tudo, o ser humano tá propenso. Sementes são paraquedas, lá só funciona abertas. Cai de cabeça de teste, se livra dos dedos de seta. Que apontam metas corretas, nem cola, fim desinfeta. Retítulo hoje é e no futuro já foi tetra. Se é legal não pode, sendo assim moral não fode. Se é pra fazer faz direito, barba, cabelo e bigode. Se sacode, quem não pode exercer suas funções. Quem vive inundado em suas próprias inundações. Fundações que são fundadas no passe de abracadabra. Relações são relatadas nas firmas que são firmadas. Possessivas, posses dadas, maioria toma conta. Se acha tá do lado, são os primeiros que te apontam. Estranha forma como agem, pede reza, mas não fazem. Distinção de obrigação e a devoção de enraizar-se. Proteção, capacitar-se, nasce fase a fase. Impasse, passe longe do disfarce. Que tem classe, mas não veste. Modificando estruturas, meio lapidando esculturas. São informações cruciais, influentes da nossa cultura. Ruptura da sua manula, divergente informações. Grama do vizinho mais verde, cegaram nossas visões. Dia desses, quando houver tempo. De forma desestrutural, dinâmica e atrativa. Imoralidade e ilegalidade à deriva. Quem diz que tem azar se priva, correndo de alternativas. Foge de expectativas, morre sem saber o que é vida. Gastam saúde pra encontrar dinheiro. Depois torram seu dinheiro pra recuperar saúde. Vem o anseio, o que cê fez das horas dadas. Esquema é se focalizar e aprofundar-se nas camadas. Liberdade radicalizada, sentença sem luz. Pega a essência da matéria, serenidade conduz. Hora mais que apropriada de lavar roupas no tanque. Persegue o que não quer ver as evidências adiante. Perante, avante, relação estreita. De olho na colheita, madeira de estrutura torta, também sem direita. Combinação perfeita, é doce o mel, mas que prestígio. Separação de bens consignado com litígio. Ponteiro, relógio do tempo que corre, analisa. Quem teve do seu lado e teve, quem roubou sua brisa. Cada caso é um caso, cada oportunidade eu faço. Se for preciso eu corro, mas calculo o passo. E cada almaço rabiscado fez me ver que eu não tô só. Afinal das contas minha carcaça vai ser redutida a pó. E eu não que trava, saliva que acaba. Imaginava, contraposição, subtração que eu calibrava. Coletividade na cidade, habilidade. Tarde torna quem contorna fraude de um jeito covarde. Sou protagonista de uma decisão confusa. Hábitos indesejados são que te acusa. Páginas em branco relatam irrelevância. Nos menores frascos que carrego as melhor fragrância. Páginas em branco relatam irrelevância. Nos menores frascos que carrego as melhor fragrância.